que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Pois é, boa tarde, galera. Estamos de volta com mais um Classic Rocks. E hoje um Classic Rocks bem especial, como havia... Aliás, acho que eu nem havia prometido fazer especial do Dio. Eu disse que ia pensar em fazer, não é mesmo? Ia pensar em fazer, mas um ano de morte de Dio, Ronnie James Dio, um dos maiores vocalistas da história do heavy metal, não tinha como não fazer um especial, né? São duas horas o Dio, mas são três fases distintas da carreira do Dio. Ele com o Rainbow, ele na carreira solo e ele com Black Sabbath. Tem a primeira fase dele, que é o grupo Elfos, mas é dos anos 60 e a qualidade... cara, não tem nem como falar, horrível. Então, pra colocar coisa muito ruim, a gente não coloca. Mas a fase mais expressiva dele foram essas três fases. E você vai curtir, são duas horas, eu tenho certeza que no final. E eu deixei pro final uma música bem especial que você vai ficar sabendo porque, com 15 minutos de duração ao vivo, tá? É isso mesmo que eu tô prometendo pra você. Vamos lá então, especial de Ronnie James Dio, que morreu ano passado aos 67 anos de idade e cantando como nunca. A gente começa a primeira sequência aqui com Starstruck na fase dele do Rainbow. Rainbow é o grupo que o Rich Blackmore, guitarrista do Deep Purple, fundou assim que saiu do Deep Purple. E foram vários vocalistas que estiveram no Rainbow e o Rich Blackmore teve o prazer de lançar pra todo mundo curtir o Ronnie James Dio. Daí em diante, ele já andou com as próprias pernas, cantou com a própria voz, traduzindo melhor, né? E aí em diante é só sucesso. Vamos começar então com Starstruck na fase do Rainbow com Dio. Vamos lá. Not me, 'cause I We should like to do this one for you, a song you've not heard from us in long, long, long time, I'm sure, because it was a song done by Vinny and myself when we were in another band. We'd like to do it for you anyway. Good song. Classic rocks. Go Neon Knights, the song! I love it. Thank you so much. You're great. Thank you. Well, we should like to do this one for you. This is a song from the newest LP that we have out at the moment. The album is called Dream Evil, one track of which we've already done. This is something that really applies, I think, to all of us here. It's called Naked in the Rain. Well, Thank you so much. We see this flag down here. We'd like to make note of this one here, down here, lads. Because you have someone who relates to that flag, right? Jimmy! And all you lad, see that flag? Just want to have a look at something different than the American flag, huh? Yucky Dell, lads. Here's one just for all of you. Did this a few years ago, but it relates all the time because it's what you are and what we are. We hope we all stay that. Você entendeu o que ele falou? Também não. Também não. É uma rapidez, cara. Eles falam muito rápido. Muito rápido. Mas é o seguinte. Ronnie James Dio, você ouviu aí, ó, Naked in the Rain, Neon Nights. Neon Nights foi com Black Sabbath, cara. Com Tony Iommi, Geezer Butler no baixo e na bateria, Vinnie Epps. Só faltou mesmo... Ali faltou, não vou dizer faltou, porque eu sou fã do Ozzy, pra mim o Black Sabbath é o Ozzy, mas o Dio foi o que mais chegou perto do Ozzy Osbourne, tá? Você que é fã do Dio, não me leva a mal, eu tô apenas fazendo uma consideração. Dio, pra mim, é um dos maiores vocalistas que já existiu na história do rock, tá bom? Naked in the Rain, Neon Nights com Black Sabbath, Dream Evil, da fase carreira solo do Dio, The Shield do Rainbow, olha só, 16th Century também do Rainbow, e Starstruck do Rainbow. A gente vai pro break, na sequência tem mais ainda, espera que você vai ver. É isso aí, você que tá ouvindo, tá se ligando agora. Perdeu o primeiro bloco, né, cara? Primeira sequência, azar o seu. Tá, especial de Ronnie James Dio, tá bom? Dio, um dos maiores vocalistas da história do heavy metal. A gente tá aqui fazendo, prestando uma pequena homenagem, porque não tem como mostrar todo o trabalho do Dio, cara. São duas horas que a gente vai curtir aqui com um dos melhores vocalistas do heavy metal, tá bom? A gente continua então, olha, nessa sequência tem ele da carreira solo. Só a carreira solo do Dio, que vale tudo, cara. Primeiro álbum, Holy Diver. Aliás, também, esse mês você vai curtir também mais uma vez um programa só com faixas de primeiro, dos primeiros álbuns das bandas e cantores. Tem mais um ao vivo também. Tem que ter ao vivo, adoro o som ao vivo, cara. É de rock and roll ao vivo, eu me amarro. Bom, a segunda sequência a gente começa com Holy Diver. É a faixa título do primeiro álbum solo do Dio. Vamos lá. Never ending way. We'll be right back. Looking inside my secrets, coming through cracks before I mend the wall. Get out, 'cause you're breaking the law. How did you ever find me? Places I can hide can't get much smaller. Appear. No one moves. Olha, cara, sem comentários. Se eu estivesse começando agora como vocalista de rock, eu teria desistido só de ouvir o Dio, cara. Eu não ia nem cantar mais. Vai cantar bem assim lá longe, meu irmão. The Last in Time, Ronnie James Dio, The Eyes, Time to Burn, All the Fool Sailed Away e Holy Diver. Você que não conhece o trabalho do Dio deve estar aí de bobeira, né, cara? Porque realmente é uma coisa incrível. Você vai ver no final do programa, você vai estar com a boca aberta, cara, porque realmente... é muito bom. A gente vai pro break e na sequência tem mais ainda o Dio com Black Sabbath. É isso mesmo, como eu disse aqui, Tony Iommi, Geezer Butler e Vinny Appice. Se faltou o baterista oficial do Ozzy, tá? Mas isso no, do Ozzy não, do Black Sabbath. É, mas isso não quer dizer nada não. Você vai ver que tá demais. A gente volta já já. Você, como eu estava dizendo no finalzinho da última sequência, é o Bill Ward, cara, o baterista do Black Sabbath. Para mim, um dos melhores que eu já ouvi até hoje. Ele e John Bonham, que foi o vocalista do Led Zeppelin, baterista do Led Zeppelin, para mim foram os melhores. E também Ginger Baker, do famoso Cream, dos anos 60 e 70, com Eric Clapton, Jack Bruce. Brincadeira, cara, só feras. Bom, olha, nessa sequência você vai curtir o trabalho dele com Black Sabbath, como eu acabei falando, e também com a banda Heaven Hell. Heaven Hell é a banda que o Tony Iommi fez agora, foi o último trabalho do Dio, com Tony Iommi, Geezer Butler e o Vinny Appice, tá? Eles, Heaven Hell, título de um dos álbuns, do primeiro álbum do Black Sabbath sem o Ozzy e nos vocais com o Dio. Aí eles resolveram fazer uma banda, pegaram o nome do álbum, primeiro álbum que eles gravaram com Black Sabbath, que é Heaven Hell, e fizeram a banda. Infelizmente, foi um álbum só, depois o Dio faleceu. E tem aqui uma exclusiva pra você desse álbum Heaven and Hell ao vivo, que é Bible Black. Você vai ouvir, vai ser a última da sequência. A gente começa com Too Late. Vamos lá. Magic wand, and with the magic Time you're the it's the final sign. As a misty honey rolls away to die, reaching for the stars, we're blind in the sky. We'll be right back. This one? Come on. We'll be right back. Olha essa música que você ouviu aí, o Bible Black, que eu falei do álbum Heaven and Hell. Tenta imaginar um cara de 67 anos cantando isso, foi o que você viu, que você ouviu, tá? Um cara de 67 anos destruindo os vocais com Bible Black e com câncer no estômago. É, não, sem comentários, cara, não vou falar mais nada. Isso aí diz tudo. Bible Black do álbum Heaven and Hell, do grupo Heaven and Hell do Dio, tá? One, com Black Sabbath, Children of the Sea, tá? Também do Black Sabbath, The Mob Rules, foi título também um dos álbuns do Black Sabbath, e Too Late, tá? A gente vai pro break, na sequência tem mais. A última sequência que a gente, como eu disse a você, a gente vai terminar com uma faixa, você vai ficar de bobeira, cara, já já. Pois é, vamos para a última sequência, então, do especial de Ronnie James Dio, cara. Olha só, vamos ver aqui, ó. São três músicas. Já viu que é porrada na certa, né? É, a gente começa com Falling Off The Edge. E olha, no final, depois eu falo pra você, a gente vai terminar. A última música é o Heaven and Hell, faixa título do álbum do Black Sabbath, que eu disse, primeiro álbum gravado com Dio nos vocais, ao vivo. 15 minutos. Você vai ver que beleza. A gente vai. Vamos lá. I think about closing the door and lately I think of it more and I'm feel that I've just found my mind. I should be at the table round, a servant of the crown, the keeper of the sign, the sparkle. Now that we've brought it down just a little bit, let's try it together again, and we can all hear this, and we can hear you, hear all those great voices. And it goes like this. Feel free. Sing me a song, you're a singer. Do me a wrong, you're a bringer of evil. The devil is never a maker. And the less that you give, why you're a taker. to do. And I said, fuck off! I'm gonna burn in hell with you! E aí, cara? É, né? Não tem nem palavras pra falar, né? Fala sério. Heaven and Hell ao vivo. Tony Iommi fez misérias na guitarra aí. É, o Dio nos vocais, então, principalmente. Realmente não tem como descrever isso. Heaven and Hell tinha que ser a última pra fechar com chave de ouro o especial de Ronnie James Dio. O anterior foi Die Young e Falling Off the Edge. A gente fez isso aqui, uma pequena homenagem a Ronnie James Dio, porque foi uma coincidência, um ano de morte. A gente tá fazendo um programa aí, eu resolvi fazer, que a gente não tem costume de tocar duas horas de um grupo só, ou de um vocalista só. Mas de vez em quando a gente vai fazer um especial assim, pra matar a saudade, pra você curtir a obra de um vocalista, então de um cantor, de uma banda, de vez em quando, não sempre, tá ok? Gente, ó, valeu a companhia, mais um sabadão juntos, foi ótimo curtir esse show especial do Dio e semana que vem tem mais. E lembrando você que vai sair logo mais, sábado à noite, você já sabe, se dirigir, não beba. Parece.